nesta vida de enganos. As pessoas não se entendem. Saber que o mundo está no caos. Vivem, mas não se contam. Bíblia é quem nos afirma. Vem trazendo na estampa 666 para marcar a testa dos humanos. Primeiro paz, depois guerra.